quem está feliz. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há a festa do mundo. Portugal é festa. A senhora chamanita. A senhora chamanita. A senhora. Sai de manhã para a missa. Sai de manhã para a missa. E entra em casa com você. Dá voltas à chamarita. Dá voltas à chamarita. Dá voltas à chamarita. Ai, quem manda voltar sou eu. Se a chamarita não volta. Se a chamarita não volta, se a chamarita não volta, ai, o que há que dar? Tianica, tianica, tianica do olé, quem deixaria ela na caixinha do café? Tianica, tianica, tianica da fuseta, quem deixaria ela na barra da saia preta? Olé! Olá, és a moda nesta mata. Olá, olé, Tianica do olé. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem amar. Filha da tia Corta, quem não entra fica à porta, foi ter com a vovó Moinho. Perdeu logo numa tranca e atirou-lhe essa tranca, sabe tudo para o caminho. Toda a moça que é bonita, se ela chora, se ela grita, nunca havia de ser. É com a fruta madura, na quinta do padre cura, todas já querem comer. Ponha aqui o seu pezinho. Devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem amar. Alvim, aos molhos, por causa de ti, choram os meus olhos. Aos molhos por causa de ti, choram os meus olhos. Ai, meu amor, quem te diz a ti que eu flor no mundo quero alegria. Ai, meu amor, quem te diz a ti que eu flor no mundo quero alegria. Olha a Chivinha, ninguém sabe de quem é. Olha a Chivinha, meme. Olha a Chivinha, ninguém sabe de quem é. Olha a Chivinha, meme. Olha a Chivinha, ninguém sabe de quem é. Olha a Chivinha, meme. Olha a Chivinha, ninguém sabe de quem é. Encosta a tua cancinha no meu ombro e chora. E compra as tuas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. Vai embora. Ай си пикай ме, пикай ме, лада пика. И обикам наш си да сирва. Ай си да сирва и сива наш душа. И обикам наш си да сирва. Ай си да сирва и сива наш душа. Yeah. só acenderia a tocar. Eu quero ouvir a juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar. Na discoteca eu quero estar, ver as luzes acender e apagar. Eu quero ouvir a juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar. O teu viveu loiro, os teus olhos de cor do mar são tão lindos, os teus lábios de sal. Eres tu, eu pensei, aquela miúda que eu amei. Penso em ti tanta vez e nunca mais te esquecerei. Dada, dada, dada.

eu sou Hugo Manuel e estou aqui na vossa companhia, na Rádio Arc-en-Ciel. Olá, meus queridos amigos e ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Eu sou o cantor Jorge Manuel, de Portugal, e é com muito gosto que eu hoje sei que a minha música passa na vossa rádio. Um beijo a todos, um grande abraço e até um dia, se os quiser. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Está feliz. Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa no mundo. Portugal é festa. Muito bom dia, amigos da Rádio Arc-en-Ciel. E mais uma vez, é com prazer e muito orgulho que estou aqui com vós. Na emissão da quarta-feira, a emissão que há muita música portuguesa, Portugal em festa. Um efeito bilateral, depois no segundo encontro. E música portuguesa, de todos os tempos, de ontem e de hoje. E espero que está tudo bem por aí, que está tudo rijo, está tudo bem disposto. Relax, não é tudo de relax. Relax, até e que eu continue a cuidar de vocês, que isto ainda não acabou. Temos de fazer cuidado na mesma. Então no programa, muita música, mas nem só, muita música nova. E nem só alegria e boa disposição é o que importa mais hoje em dia. Na Borges, em 34 minutos aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel. Estão prontos a passar 3 horas boa música, boa disposição. E cruzamos nosso olhar. Então vamos lá começar com a música nova de quem? De Agatha. E também de Rebeca. Vem o toque de cristal. Então a Rebeca terá o tema Tem com calma. E seguimos depois, como disse, a gata faz a vida. Então vamos lá, relax. Até passares o nível. Vamos lá com calma, bem devagarinho. Não penses logo naquilo. Toca a minha alma, prepara o caminho. Não penses logo naquilo, boy. Don't think about that. Não penses logo naquilo, boy. Don't think about that, relax yourself. Não penses logo naquilo, no. Take it easy, coração tá tranquilo. Take it easy, não penses logo naquilo, boy. Por nada.

traz bem no ar do corpo, saltitar. É assim que eu quero ver. Eu quero ver os pezinhos a pular, a garganta a gritar. É assim que eu quero ver. Eu quero ver esses braços bem no ar do corpo, saltitar. É assim que eu quero ver. Eu quero ver os pezinhos a pular, a garganta a gritar. É assim que eu quero ver. Mais um novo trabalho de Joana Dark. E vamos lá, porque domingão é uma festa. Chegou a hora de tudo mudar. Quero o meu povo todo a dançar. Levanta os braços, tira o pé do chão. Vai começar este nosso domingão. Vem para a festa, não fiques sozinho. Temos surpresas e muito carinho. Vais gostar, hey! Vais bailar, hey! Vais ser feliz, domingão é para ti. Domingão é uma festa, o povo com alegria. Não há festa como esta, pão e vinho tem na mesa, é dia de romaria. Domingão é uma festa, dança com muita paixão. Ai, ai, ai, a bandeira é portuguesa. Eu tenho uma certeza que és feliz no domingão. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Santos e terras, uma devoção. É a cultura de uma nação. Comida boa não pode faltar. Levanta os braços, domingão vai começar. Vem para a festa, não fiques sozinho. Temos surpresas e muito carinho. Tu vais gostar, hey! Tu vais bailar, hey! Vais ser feliz, domingão é para ti. Domingão é uma festa, o povo com alegria. Não há festa como esta, pão e vinho tem na mesa, é dia de romaria. Domingão é uma festa, dança com muita paixão. Ai, ai, ai, a bandeira é portuguesa. Eu tenho a certeza que és feliz no domingão. Sozinho, temos surpresas e muito carinho. Tu vais gostar, hey! Tu vais bailar, hey! Vais ser feliz, domingão é para ti. Domingão é uma festa, o povo com alegria. Não há festa como esta, pão e vinho tem na mesa, é dia de romaria. Uma festa, dança com muita paixão. Ai, ai, ai, a bandeira é portuguesa. Eu tenho a certeza que és feliz no domingão. Domingão é uma festa, dança com muita paixão. Ai, ai, ai, a bandeira é portuguesa. Eu tenho a certeza que és feliz no domingão. Domingão é uma festa. Ama, o amor é lindo, vives sorrindo, tanto amar. Já

Virgem. E se vocês andam perdidos, dá-me o seu GPS, Joana. Passar as coisas sérias com quem? Com o vizinho do acordeão, o tamanho da minha cobra. Em casa tenho uma cobra, é um bicho de estimação. Ela não é venenosa, é tão brega como um cão. Tem mais de 1,5 metros e quando a chamo ela vem. Pode ser um bicho feio, mas não faz mal a ninguém. Convidei minha vizinha para ir a casa jantar. Ficou na sala sozinha enquanto eu fui cozinhar. Ouvi berros aflitos quando estava na cozinha. A vizinha andava aos gritos com a cobra na varinha. Ela gritou, ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela. Ela gritou, ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela. Leva casa visitas, até parece que chora quando lhe fazem festinhas. A minha cobra carente gosta muito de atenção. Fica feliz e contente quando alguém lhe passa a mão. Convidei minha vizinha para ir a casa jantar. Ficou na sala sozinha enquanto eu fui cozinhar. Ouvi berros aflitos quando estava na cozinha. A vizinha andava aos gritos com a cobra na varinha.

vamos lá fugir até o Minho com quem conquiste a nação, o nosso Portugal. Na volta pela nação, sobrai do meu caminho, com o cabrito e o pau, que do corno está quentinho, fui crescendo com francês. Ah, não, não, não, estou-me a enganar, aqui se fala assim português, fala português, s'il vous plaît. Minhoto Marotos, Mike da Gaita. Estou a chegar ao aeroporto, vou buscar o Mike lá, e a primeira coisa que ele disse: bonjour, que lhe há, que eu não estava. Responde e fala português, porque estás em Portugal. Do cu? O que é que andaste a fazer?

vamos lá para a primeira dedicatória, 10 horas e 28 minutos aqui das antenas da Rádio Arconciel. E é da parte da minha amiga Glória Animador, que não estará cá logo à tarde. Ela pede imensa desculpa. Então pediu-me um disco para todos os doentes, para todo o pessoal que a conhece. Dá-lhe um encontro para a semana, se Deus quiser. Carlos Pires, a minha aldeia. Sou camarista, dizeres, pois hoje eu aqui estou, para muito te agradecer. Pois hoje eu aqui estou, para muito te agradecer. Para muito te agradecerem, que és uma terra tão boa. Também quero agradecer o lindo lugar da Lagoa. Também tenho o prazer de ser da cidade do Passo. Ser da cidade do Passo, porque lá é o meu cantinho. Ser da cidade do Passo, porque lá é o meu cantinho. E é a cidade mais bonita que temos no nosso Minho. Eu sou um rapaz muito romântico e vamos lá para a música romântica. Supla, Mónica Sintra. Custa ter. Nunca te esqueci. Sem teu abraço. Acordar e não te ter. Ficar tanto por dizer. Ficamos sempre na música romântica e sempre com quem? Mónica Sintra. Há quanto tempo? E podem continuar a ligar aqui à rádio 0238 43 48 00. Pensa bem, há quanto tempo não me dás uma flor?

E chegou a hora, das 10h59 aqui nas antenas da Rádio Consciel. Chegou a hora de ir até ao Brasil. Contavas com os amigos, eu sempre tive. Apanhar aquele calor que não temos ainda, fim de junho, princípio de julho, ainda não temos aquele calor. Então vamos lá até ao Brasil. Antes de eu me esquecer, só pra você saber, todos que provaram são melhores que você. Antes de eu me esquecer, só pra você saber, todos que provaram são melhores que você. Agora mais cima, quero ver. Fim de semana.

lindíssima artista que esteve aqui connosco na festa do Santos Popular. E espero que para o ano abra esta festa. Porque eu sou o que serei, coração, coração sem dono. Eu sou o que serei, coração, coração sem dono. E ninguém me pode prender, da, da, da, da. E ninguém me pode parar, da, da, da, da. Por idade só quero ser, coração, coração sem dono. Vivo pra voar. mas sem apertar. Porta-te bem, rapaz, porta-te bem. Tem respeito na casa que estás a levar. Porta-te bem, rapaz, porta-te bem. Mexe comigo, mas onde eu mandar. Porta-te bem, rapaz, porta-te bem. Tem juízo na casa que estás a levar. E continuamos, continuamos com boa vontade, boa disposição aqui nas antenas da Rádio Arconcel. E mais uma dedicatória. E da Senhora Esperança para a sua amiga Amélia Martins. Para desejar um bom dia, tudo bom. Johnny Abreu, Madeleine de Johnny Abreu. Meninas cá na aldeia são bonitas, nunca vi. A dançar eu gosto delas, como a Rosa ninguém dança assim. Elas são mulheres danadas, só gostam de brincadeira. O que custa é começar, depois há festa a noite inteira. Oh Rosa redonda saia, oh Rosa redonda bem. Oh Rosa redonda saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh Rosa redonda saia, que fique bem redondinha. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh Rosa redonda saia, que fique bem redondinha. Pasmar que eu ia adorar. Eu nunca tinha visto nada assim. Não sei se foi inventado ou se palavreado para me agarrar num jardim. Mas agora, meu amor, vou-te pedir por favor, só tens de me dizer que sim. Deus assim quis, o que importa é ser feliz. vive fora de Portugal, este ano tem que ser diferente. Vamos adiar os beijos, os abraços e mostrar todo o nosso afeto, mantendo uma distância social. Evite as deslocações fora de casa, além daquilo que é estritamente necessário. Seja responsável por si e pelos outros. Juntos vamos vencer o vírus. Seja um agente de saúde pública. Então era uma mensagem do grande artista Tony Careira. Tony Careira que estará aqui em Orleans dia 21 de janeiro. No Zenit de Orleans. E se calhar aqui nas antenas, quem sabe? Isso será a surpresa. Então não se esqueça, já podem marcar. Dia 21 de janeiro de 2022, Tony Careira estará aqui nas antenas da Rádio Arconciel, se Deus quiser. E também no Zenit de Orleans. E eu a sorrir, e entre beijos perguntas eu sofri. E eu vou responder que não, que sim. E acabamos de sonhar no sutil. Eu e tu, tu e eu, é um amor que nasceu para sempre, tu e eu e tu, somos dois, dois em um. E fazemos o que nunca se acabou. Já está marcado dia 21 de janeiro. Estará então Tony Careira aqui em Orleans. E vamos lá mudar completamente de estilo. Ruizinho Panacova, O Bruxedo. Este disco foi pedido do meu amigo Lourenço, para os seus colegas de trabalho, para a sua família, sem esquecer o animador. Obrigado a ti, Lourenço. E acabou o seu certo dia, uma história verdadeira. Porque não foi

de ar invencible. Sai a salto rímel, vou baixar a rúa para o tránsito parar. O garda desfruta, a fiscal non multa, pasa e un turista vai tamén para gozar. Dona Laura, yo sé que le o xornal, en a cociña o me poso delantal. Cada día é unha festa, unha carga de traballo, vai nos falta renovar alegría. Hoxe desperta, que mellor pra celebrar o que este fado que nos lembra. Que día de festa, que día de festa. Queda ben pan e viño sobre a mesa. E se aporta humildemente, chama alguén, séntase na mesma mesa. Queda ben esta franqueza, queda ben que o mundo non desmente. Alegría da pobreza está nesta gran riqueza de dar cun sorriso sempre. Paredes caladas, un cheiriño alecrim. Rapimos e uvas douradas, dúas rosas nun xardín. Un San José ben antigo, máis o sol de primavera. Unha promesa de bicos, dous abrazos que me esperan. Vamos lá, mesmo se perdemos aquele jogo dos contabelas que... Vamos lá, sempre apoiar a nossa seleção, David Careira, vamos com tudo. Sorriso na cara, está sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. E se for, nem eu levo toda a gente. Essa bola marca um golo, sem contrato. Tem festa na claque. Hoje é só loucura, pensamos em combate. Isso aqui é futebol, fizemos com amor, sem raça. Vamos sem com tudo. Vamos nos unir, bora dar a mão, porque a festa é maior. All my life, all my life. I always knew I was a champion. Sei que eu nasci para ser campeão. Sei que eu nasci para ser campeão. Por dentro eu já tô pronta para competir. Por fora já entrei querendo ganhar. Ninguém esperava que eu chegasse aqui, mas agora vocês vão ter que superar. Sente a batida do seu coração. Dic-dom, dic-dom, dic-dom, dic-dom. Minha pátria amada, a minha nação dourada. Pra mim, para tudo, passa a palavra. Digo que eu tô aqui com família, amigos, amiga. Volta pra repetir. E 40 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcanciel. E continuamos, continuamos com a dedicatória da parte da Manuela, para a sua amiga Rosi, para a Glória, para todo o pessoal que a conhece. E sem esquecer o animador Berta Cunha, a grande sucesso do Branco Passou Jerusalém. Jerusalém é o meu lugar. Agora eu sei, salva-me, não me deixes aqui. Quero sair, é o meu lugar. E agora eu sei, salva-me, não me deixes aqui. Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Também. Oh, eu

chão do meu coração. Vou-te escrever uma carta a falar de amor. Não quero internet, eu não sou assim. O telemóvel não chora, nem beija a tua mão. Eu não quero saber se estás bem ou não. Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Cartas que te dizem quem eu sou. Cartas que são cartas de amor. Cartas escritas pela minha mão, com muita paixão do meu coração. São cartas de amor. Cartas escritas pela minha mão, com muita paixão do fundo do coração. Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar o meu amor. Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar tudo o que eu sou. Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar o meu amor. Vou-te dar, vou-te dar. Estamos a chegar na reta final, falta que 10 minutitos. Mas ainda há tempo para algumas dedicatórias. E mais um novo trabalho de Emanuel, o meu caminhão, e foi pedido do meu amigo Jerome, para sua mãe, e sem esquecer o animador. Obrigado a ti, Jerome. Sou caminhonista, sou caminhonista, e tenho orgulho no meu caminhão. Ele é o maior, o meu caminhão, é com ele que eu ganho o meu pão. Sou caminhonista, sou caminhonista, e tenho orgulho no meu caminhão. Ele é o maior, o meu caminhão, é um companheiro, é um irmão. É com ele que eu ganho a vida, lá vou eu, lá vou eu. Com ele a condução é divertida, lá vou eu, lá vou eu. É bom ter um caminhão assim, eu confio nele, ele confia em mim. Meu amor gosta de nele andar, pois tem bom espaço para ir unido amar. Sou caminhonista, sou caminhonista, e tenho orgulho no meu caminhão. Ele é o maior, o meu caminhão, é com ele que eu ganho o meu pão. Sou caminhonista, sou caminhonista, e tenho orgulho no meu caminhão. Ele é o maior, o meu caminhão, é um companheiro, é um irmão. É bom ter um caminhão assim, eu confio nele, eu confio em mim. Meu amor gosta de nele andar, pois tem bom espaço para comer.

aceita que dói menos. Ruth Marlene, último trabalho de Ruth Marlene. E é com esta música que vou-me despedir de vocês. 3 horas de boa música, boa disposição, acho que foi. Para todos os rostos, para todos os estilos e para tantas idades. Eu, para mim, foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Um imenso orgulho, como de hábito, isto não muda. E damos encontro com outra emissão Portugal em Festa a partir da quarta-feira, a partir das 9 horas até ao meio-dia. E como sempre, a melhor música portuguesa. Um grande obrigado a todos que me telefonaram. Só para dizer-lhe um bom dia, também telefono aí. Obrigado a vocês, obrigado pelas dedicatórias, obrigado a tudo, ok? Então daqui lá, portem-se bem, tudo bom? E cuidem de vocês, não se esquecem. E sintoniza a Rádio Arconciel. Como eu tinha dito um bocado, a Glória não estará cá a partir das 14 horas, como a emissão A Música da Glória, mas estará aqui para a semana, se Deus quiser. Tudo correr bem, ela estará cá para a semana a partir das 14 horas. Então, como eu disse há um bocado, daqui lá portem-se bem, tudo bom, cuida de vocês, tchau, tchau. Tu já não chegas lá, mete-se na cabeça, sou areia demais, da tua caminhoneta. Encaixa, encaixa, vai doer, nós sabemos, aceita, aceita, aceita que dói menos. Tu já não chegas lá, não me apanhas da curva, vais por ti conformado, é show que já deu uva. Abaixa, abaixa, vai doer, nós sabemos, aceita, aceita, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita, aceita, aceita que dói menos. Aceita, aceita, aceita que dói menos.